para você evoluir, não só ontem como hoje, mas sempre, você precisa de experiências novas. Como é que você vai ter uma experiência nova incrustado apenas num ponto de vista? Agora, se você seguir este ponto de vista apenas para o resto da sua vida, mas permitir-se coisas novas, maravilhoso. Não para Benedito, mas para você, que deixa de ser um cavalo, um burro e um aparelho, e passa a ser um companheiro trabalhando lado a lado com nós. Saravá Umbanda. As peças velhas estão tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenção, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. Pede Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantuan, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantuan, babá. Salve, meu. Salve, Benedito de Aruanda. Salve, Jefferson Universal. Louvado seja Deus. Todo Universal, cabeçote. Graças a Deus. Ei, seu... Vamos seguir com as carroças do boy. Mas fala uma coisa pra mim, Benedito, de Aruanda. Já passamos o diálogo 150, estamos quase no 160. E muitas vezes dá pra compreender uma pessoa que cai de paraquedas no meio do filme e quer dar tchau na janelinha. Mas o próprio Caveira sugeriu de que as pessoas se deem o tempo de estudar o que já foi dito, porque senão a gente fica na repetição. Não, Jeff. O Nego tem um ponto de vista bem formado sobre essas coisas aí. Olha, Jeff, com toda essa... O velho vai usar o nome de Revolução Planetária. Toda essa revolução, nessas mudanças aí, em sentido também até tecnológico, Jeff, que qualquer um acesse o conhecimento por R$2, né? Assim vocês vão na terra. Vai para falar bem no português, tem uma moça aqui me ajudando. Por R$2 você acessa a internet. Entende, meu Gil? Vai e senta seu bombom lá na mofada e vai procurar no Google coisas interessantes para acrescentar na sua vida. E quem sabe um dia na vida do Jota também, não impondo, mas expondo. Então, meu Gifre, nego tá falando bem o português, meu nego. Que o Gifio recebe de mão beijada, né, de mão beijada. Vem na bandeja, no forno quentinho, bolo quente. Na padaria, falando com o espírito. É assim, meu Gifre? Sim. Então o Gifio tem, fica e pega, come só miolo do pão. Entende? Outro só come a casca. Outro já gosta do pão na chapa, né, Xinja? Faz comparações bem humanas, porque até então estou falando com o ser humano. E o velho não está humilhando ninguém. É o modo desse negócio se expressar. Então o que acontece, meu neto? Nem todo mundo dá valor ao pão que come. Imagina o conhecimento. Então é como se diz na terra. O velho vai dizer o grande mal, meu filho, não é como tom de julgamento, mas o grande mal do ego de muitos seres humanos, não todos, é não aceitar-se ser único. Eles querem ser um no conhecimento. Eles não aceitam que o outro entenda, compreenda aquilo que, porventura, o todo-poderoso, único cidadão possa reter intelectualidade. Eu falei de uma forma alongada, o nego poderia até ser mais curtinho, só dizer um bando de egoísta. Vaidosos. Aí antes que os negros que escutam já fiquem tudo ofendidos, porque não pode falar nada, né, meu filho? O nego não está chamando ninguém. Mas, Benedito, eu peguei no meio do caminho, eu fiz uma pergunta repetitiva, o senhor está me ofendendo, tu não é um preto velho, tu não tem paciência, não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando no sentido geral e também no trabalho que esse filho está prestando, caritativamente a todas as pessoas, ninguém está pagando nada. Ninguém é obrigado também a ler nada, nem escutar nada, muito menos acreditar em tudo que se ouve. Mas ao mesmo tempo, meu filho, no momento que você faz uma proposta e as pessoas que perguntam dizem estudar, e não pela repetição das perguntas, mas pela forma que são formatadas as perguntas, exige, como se diz na terra, delas, pelo estudo delas, por elas mesmas, não um aprimoramento da pergunta, porque meu filho negro torna a repetir. O nego velho não se importa com perguntas repetitivas. O nego só fica, como se diz, triste com comportamentos incisivos. A maioria das pessoas perguntam muito sobre mediunidade. Outra sobre espiritualidade. Mas que tanto lê sem praticar. O que, que adianta ler 300 mil livros, fazer 300 mil ritual? O que, que isso vai acrescentar na tua vida em sentido ético e moral? Se o filho não executa a reforma íntima, mas não adianta nada. Aí tem gente que fica brava. Lá vem de novo essa entidade de certo médico, que eu não vou dizer, mas é Benedito. Né? E falando assim como se diz na terra, meu filho, coisa que eu não aceito. Coisa que eu não gosto, mas o que o nego pode dizer para encerrar sobre esse assunto, mas o nego repete, faço questão de responder todas as perguntas repetitivas. O nego não está aqui para estar dando letrinha para ninguém. O nego não é dessas coisas. Mas é um canal para falar com o espírito em tom de estudo mútuo. Eu aprendo com todos vós, mixês. Então, pergunte mil vezes as mesmas coisas, mas estudem-as em outras fontes ao ponto de não copiá-las, mas de aprimorá-las através da sua reforma íntima e do amar ao próximo puramente. Aí mesmo a pergunta repetitiva vai servir para outro que está pegando a boiada lá no meio da cor. Ó, chegue a carocha, meu filho, que os bois estão tudo atichados. Oh, meu Deus. Não, mas é então, porque quando você já leu, já ouviu os diálogos, e na hora que você vai perguntar, você está perguntando já de um ponto mais assim, de conhecimento. Então você pode partir. Nego não se importa de repetir de novo isso que está falhando, porque depois os filhos mal vão escutar, e o ego, conforme poxa, é muito inflamado, mal escuta um ar. O nego já interpreta com a bichedade, tem 44 letras. Entende, meu? Sim. Já nem tem as coretas. Então, como se diz, já eu comecei a escutar e não gostei. Então, todo o áudio é uma porcaria. Eita. Vamos. Mas achei que o senhor negro não está falando por... Sim, é verdade. Estou falando no geral. Então, todas as entidades, meu filho, que passaram de alguma forma, passam e passarão, para conversar com o vó Michê, todas têm a sua qualidade, como os filhos que escuto. É interessante. Um erro. Agora o nego vai falar um erro. Vamos ver, hein? Quando é que vocês vão entender que o título de sementor não é um título de perfeição? Qual foi o momento que o vó Michê ouviu um preto velho dizer eu sou perfeito? É, eu não ouvi isso, não. Ou um Exu dizer isso nos diálogos que você tem? É. Então nós damos subsídios, as pessoas faziam uma pergunta que infelizmente elas não querem fazer, porque elas preferem mais pegar nós e botar dentro dos bolsos. É meu. É meu. Eu não sou de ninguém, não sou nem de seu ético. Desde cabeçudo. Entende, meu Jeff? Uhum. Então o peito velho é universal, é da Umbanda, é de todos. Mas nem todos gostam. Aí os filhos começam comigo, já falou várias vezes, vai repetir. As entidades se manifestam conforme foram os temperamentos do médium. Mas se eu, como ouvinte, me importar se o preto velho, se o mentor, seja de qual for, talvez tenha um temperamento muito calmo demais, isso me irrita. Ou talvez tenha um temperamento muito prepotente, isso me noja, e não dá bola para a mensagem, então eu nunca vou mudar na vida, vou ter que ir para cima de uma montanha morar sozinho. Porque se é assim com a espiritualidade, se titula espiritualista, imagine perante o vizinho ali no lado, que é carne e osso, que você tem que ver e dar bom dia, boa noite, todo dia para ele. Acho que tá bem caia a água que eu falei, hein? É, Mel? Vamos lá então? Vamos lá que os bois já estão atichados. Olha, vamos falar daquilo que a gente prometeu para as pessoas que falaríamos sobre... Quem falará daqui só eu, viu? Não vim para a Gieia. Não, mas... E que a gente prometeu... Pode dar água, minha filha? Aos ouvintes que tá tratando, que é sobre... A transição planetária e o envolvimento dos outros planetas e os efeitos que isso causa. Muito bem interessante. É hoje que vai sair faísca. Vai sair faísca. E os efeitos que essa transição planetária e a localização dos planetas... Então, vai mexer, faz as perguntas que eu vou respondendo conforme a minha ignorância pode. Vamos lá, então. Aliás, quem é que tá aí com o senhor? Hoje... Graças a Deus, eu e minha médio. Não, mas vai ter uma senhora aí do lado. Tem uma mochinha aqui que me ajuda. É, então deixa ela. No... Mas espiritualmente falhando, tem mais dois cabeçudos. Louvado seja. É, meu, tem o José da Caridade, né, Zé? E o menino, o Zé Pimenta. Esse seu Zé é demais. Então, vamos lá. Desde quando começou essa transição, considerando a orquestra? Desde quando o mundo se fez mundo. Não, mas essa recente. Desde quando o mundo se fez mundo. Porque se eu me prender calculando o tempo de transição pelo dualismo, mais rápido, mais devagar, já bagunça tudo. Aí eu já começo a puxar o saco dos maias e desfazer dos egípcios. Eu já começo a encher a bola dos babilônicos e desfazer dos persas. Aí já vira baderna. Aí já fica aquela separação, porque a ciência antiga de tal povo era mais evoluído. Meu filho, no momento que você bota o pozinho da farinha do trigo no mesmo saco, já diz, é tudo do mesmo saco. É tudo comum. Mas continua, eu já disse para vai mexer, coisa vai sair faísca. Porque o nego fala em tom universalista. Vamos lá. Grudado numa crença ou numa religião. Então o planeta Terra adentrou dentro de certo tempo na faixa de fótons de Alcione. Meu Jeffrey, Dentro da pergunta de Ofi, agora sim. Agora Ofi foi coerente com a pergunta, no sentido oculto. Gostou do oculto? Eita. Dentro da faixa de fótons, isso já aconteceu outras vezes e com outras vibrações até mais avançadas, só que não detectadas pela aparelhagem humana. Hoje vocês têm uma certa tecnologia que pode assim identificar. Então quer dizer que o universo começou a pulsar no momento que a tecnologia do homem detectou os fótons. Olha só como o ser humano pensa. Devagar, né? Pensa um pouquinho. Me faz com que você tenha vergonha de pensar. É, devagar. Então, Benedito, você está desfazendo da minha crença? Você está desfazendo do meu ponto de vista? Não é isso, meu Jefe. O negócio está tentando dizer, meu né? Que para nós, espíritos, é tudo farinha do mesmo saco e o vinil já está aranhado. Porque os egos estão sendo cutucados, instigados a se transformar de uma forma muito lenta. Mas para responder a sua pergunta agora, só a sua pergunta, sim, meu filho. essa rede, essa malha energética de fótons que está vindo agora para cá, ela carrega em si não só as frequências de Alcione. Porque se o universo em todo é propulsante, será que esse puxar só vem do lado esquerdo ou do lado direito? Se vocês aqui no dualismo têm o norte, o sul, o leste e o oeste, será que o universo é um funil? Será que o universo é um pinguinho? Qual geometria tem o universo, o macrocosmo? Então o Nego Velho está tentando dizer que é um puxar cósmico que veio através de um propulsar de Alcione, mas de lá até aqui acarreta elementos psíquicos, o Vovô vai dar esse nome, psíquicos ou psiônicos, de múltiplas realidades em outras dimensões invisíveis e não detectáveis à percepção pela sensibilidade humana e até mesmo espiritual no plano astral, como também a aparelhagem humana carnada. E algumas aparelhagens da quarta dimensão ainda se detecta isso. Então é muito mais do que vocês imaginem, mesmo sendo muito mais, vocês diminuindo esta grandiosidade de puxar Deus pelo seu suspiro divino, vida, vocês ainda começam a classificar as pessoas que só uns captam, que outros não captam, porque outros são os médios que canalizam, e outros não são médios que canalizam, só são médios que psicografam. Já que eu já falei sobre isso, né, meu filho? Vai estar fazendo uma correlação que é para os filhos pensar. Você quer ser um bom médio? Entendo que o Nego vai dizer. Todos os acontecimentos que estão acontecendo nessa malha que está se aderindo ao planeta Terra, essa força, esses fótons, vão trabalhar na tua sensibilidade. Não é o que tu des, não é o que tu faz, é o que tu nutre que vai fazer a diferença. E para o macrocosmo ninguém mente, para Deus ninguém mente. Para vocês medos, vocês não se escondem. Então não adianta fazer ferula, se achar melhor com o Jotto, dizer que vai mantar para não sei o quem virar cambaiota e vai captar mais energia, porque isso aí para mim é mentira, é bobagem. É coisa que não quer te fazer, a não ser que deixa para ser pro Jotto. Porque não é este tipo de mecanismo envolvendo modos, maneiras e formas, mas sim um mecanismo envolvendo ser, o que é. Quando muitas vezes nós falamos autenticidade, é além da forma e da maneira, mas é o alcance em si de vocês mesmos, dessa centelha de Deus, que está em todos os seres sem fazer diferença. O que adianta os filhos começar a falar isso? Um monte de coisa. Fazer um monte de decreto, de reza, de ponto, de aloas, um monte de técnicas. Se logo ali na esquina o filho já dá um pontapé no cachorro, joga longe. Se mal pija no teu calo, o filho, se não dá um tiro, dá um tapa no, na face do outra pessoa. Então me explica pra mim, porque realmente eu sou ignorante. Isso pra mim é hipocrisia, ou tem outro nome. Entende, meu chefe? Então, mas o Nheco vai falar sobre o que eu fui perguntar. Sim, meu Nha, tá vendo uma mudança ao ponto da tua sensibilidade, por mais que você queira segurar ela. Não estou falando de medulidade. Sensibilidade é uma coisa, sensibilidade é outra. Por mais que as duas se coligam no sentido de transparecer o divino ou fazer parecer o que é divino. Sensibilidade transparece o divino. E mediunidade faz parecer o divino. Parecidas palavras, mas sentido diferente. Porque nós, espírito, hoje, pelo menos eu posso falar por mim, mas eu estive aí num lugarzinho, lá em Andômeda, nós andamos conversando, que a Umbanda estagiou também lá, e muitas estrelas. Entende, meu filho? Sim. Só que era outro nome. Quando veio para este planeta, ela emigrou em várias placas aqui, desde dos Lemurianos e até um pouquinho antes dos Lemurianos. Quando veio outros seres de Vênus, de Júpiter, de Saturno e de outros planetas que aqui existiam, mais dois que foram destruídos, vai pular de processo. Ai. Mas que tinha os corpos mais rarefeitos, similares a corpos astrais de vocês. A Umbanda já existia neste tempo. Para simplificar, o nome Umbanda seria o profundo ou a profunda unificação do amor. Então, só abrindo um parênteses aí, que o senhor falou sobre não adianta você dar pirureta, o que está dentro de... Quando o Nego fala isso, é muito interessante. Os filhos fazem várias técnicas para se manter no padrão. Se manter no padrão não é viver no padrão. Tá. E... Benedito, você está desfazendo das escolas iniciáticas? Não é assim que os filhos falam? Não. É. Como é que eu vou desfazer das ferramentas que a terceira dimensão dá para os filhos, que é assim que os filhos entendem, é assim que os filhos conchabem? Não é isso. O velho só está falando das pessoas que usam todas as ferramentas maravilhosas, só que na hora de se expressar para o seu semelhante, que não é uma ferramenta inanimada, mas é uma consciência animada por vida e desperta pela consciência do raciocínio, os filhos tratam as pessoas como um bicho, até pior, porque os bichinhos não tratam um ou outro mal. Entende, meu? Então. Então, para mim, isso é hipocrisia. E o velho não tá falhando que é todo mundo. O velho só tá falhando. Se doer, fazer o quê, né, meu neto? Mas tem uma dúvida aqui enviada a respeito disso. Se é possível que um médium, já que a gente falou um pouco de mediunidade, possa, através de exercícios para desenvolvimento mediúnico, passar a exercer ativamente a mediunidade de psicofonia pela simples vontade e curiosidade de receber ou incorporar seus supostos guias e mentores? Meu jefei. Ah lá. Tantos livros maravilhosos. Há uma imensidão de livros maravilhosos, meu filho. Mas os filhos não querem ler, porque eu só sigo o hinduísmo. Eu não posso ler o kardecismo, eu não acredito. Ou se não, eu sou kardecista, Deus te livre, se eu pegar um livro de gnose, eu vou me derreter todinho. Mas é verdade, G, filho. Se isto é evoluir em cultura, o velho é burro. Aí as pessoas muitas vezes falam, Benedito, tu perde a paciência. Eu já disse, só BS. Ai. Eu boto tudo nas costas de algum delay. Fazer o quê, né, G, filho? Tá certo. Mas o velho pai é brincando, mas é chato, meu Jeff. Tem que dar umas puxadas, pai. Não é puxado, o velho vê como informação, conversar de oi para oio, falar de ser humano para ser humano. De vez em quando nós temos que largar um pouquinho, sair do toco, largar um pouquinho a ruda e dizer pra G, Benedito de Aruante. Entende, meu? Se eu tiver que voltar pro toco, pegar o gado de arruda, eu pego, não tem problema. Então, para explicar para o filho, desde os primórdios, quem veio primeiro, a mediunidade ou a sensibilidade? A sensibilidade. Já expliquei para vai mexer. É. Então, mas eu li no Kardec, então leia com atenção Kardec, e com respeito, entre linhas, e esta filosofia tem no budismo também, essas informações que o Diego está trazendo, é novo, tem no budismo, tem no islamismo, tem várias religiões de filosofia. É só os filhos ler com fé. Eu já falei sobre isso, né, filho? Ler com fé, ler dando credibilidade ao seu momento e ao seu tempo, falando para si mesmo, eu não entendo agora, mas eu vou entender amanhã. Ah, eu vou. Porque vai ser bom para mim. E se Deus quiser, eu há de me fazer útil à evolução também do meu semelhante. Se o filho quiser interpretar isso como caridade, não tem problema. O nego diz só como lealdade à vida. É o emanar de vida, ininterrupto, sequenciado, ante a eternidade que nos espera com braços abertos, infinitamente. Entende, Melnia? Então, hoje e sempre é a sensibilidade que impera, porque é meu filho. Agora o Nego, já que o filho tocou, deu corda pro Nego, o Nego vai parar um pouco os boys. Olha o café. Não, mas o filho, café ainda, Nego, não tô. Você tá vendo, né? Tô viciado no café e no meu. Obrigado, minha neta, tá fazendo. Então, meu jeito, o que sucede? Eu sou médio. Mas eu estou pouco me lixando com a minha sensibilidade. Primeiro, porque tudo que eu sinto é do Espíritos, e tudo que acontece de ruim comigo eu pego do Joto. Tudo é o Joto, mas dor de barriga é porque o ambiente lá da casa do fulano está pesado. Não é porque eu não mudo meus comportamentos, ou não é porque eu não quero desenvolver o que é nato em mim, que é sensibilidade. Eu só quero incorporar caboclo forte. Eu só quero trabalhar com peito velho, eu só quero ver espírito, só quero psicografar, quero ver a cambaiota. Entende, Mel? Sim. Tô falando o chá em mim, não tá rindo. Não, tudo bem. Não, sim, beijada, virar cambaiota, as crianças. Entende? Ele tá certo. Muito obrigado pela ajuda, eu fui tá ficando esperto, né? É, mas é claro. Então, o que acontece? Influência cósmica. Você tá falando, então, que os meus guias, que os meus anjos de guarda, que são meus, que eu comprei lá no mercado, que é de vocês, é só as imagens. E olhe lá. E com o tempo tem que tocar que elas ficam gastas, né? Mas vocês são nossos porque Deus deu vocês pra gente. Como... Olha o que você tá falhando. A faiapa tem poder. Deus deu. Entende? Ué. Eu cede. Toma aí, ó. Pra que vai dar uma coisa que já tá em vocês? Mas continua, Bruno. Mas aí, se vocês se tem assim ou não, aí é outra conversa. Então, o que acontece, meu filho? Pra tentar... Quem sou eu pra dizer ajudar, mas quem sabe esclareceu alguns? Ou talvez não servir de nada pra outros? Vamos lá. Sensibilidade. Você quer ser um bom médico? Seja sensível. Que adianta, meu filho? Vamos falar bem sério, assim, desde sendo estão falando bem sério agora. Sim. Gente tá muito arijada. Vamos lá. Que adianta ser um médio trabalhador militante da Umbanda? O velho já falou isso, mas vai falar de novo. Eu me afinijo com uma preta velha que chega na Maria. E o nome dessa preta velha é Feijão. Tô falando Feijão para não estar citando nome de mentor, tá bom, filho? Tá. Mas se o Feijão incorporar no José, eu já nem quero nem tomar paz, porque eu só quero na Maria. Isso é pura mediunidade, a sensibilidade foi para o espaço. Porque se é um médium sensível, ele se preocupa com a mensagem. Não com a forma que a mensagem está sendo dada, nem muito menos com a forma que está trazendo a mensagem. Já começa aí a baderna, a bagunça. Não dos espíritos, mas da concepção de que muitos médios têm. Por isso que ainda até hoje tem essa lacuna profunda entre os espíritos evoluídos e excelsos do kardecismo e os espíritos fala errado todo torto da Umbanda. O velho está sendo bem humano e falando a língua que o povo fala, entende? Não adianta eu vir todo maquiado aqui, poliglota. Eu vou ser um imbecil e um idiota, como se diz na terra, tentando falar bonito. Tá entendendo, meu Jeff? Sim. E outra coisa também. Agora vai fazer uma pergunta bem humana para os filhos de meus filhos. Espiritualistas são esses? Agora não estou falando de bandido, estou falando de real. Que acreditam na vida após a morte. Que espiritualistas são estes que assim acreditam nessa vida e esquecem que o que estão vivendo hoje é um contínuo do ontem que se continuará expandindo do amanhã e emanará solta por aí. Ininterruptamente. Que espiritualistas são estes que se apegam na mediunidade, que é uma bênção de Deus, para nos igualar e para nos coligar num senso único de sensibilidade, de amor ao próximo e de amar por si mesmo. Gravem isso que esse nego cabechudo está tentando vos dizer a todos. Que espiritualistas são esses que esquecem como se encarnou e o mentor desce como purpurina e diz: eu estou aqui, agora vamos começar o trabalho. Que espiritualistas são esses? Você esquece que antes de reencarnar tem toda uma preparação no instituto? Ou será que é só os espíritas, agora eu vou falar bem em português, que tem escolas no plano espiritual e o bandista só fica mexendo com a mãe natureza, deitadinho da grama olhando o céu? Ai, mas eu mexo com as forças da natureza. Estuda também. Então as pessoas dentro da Umbanda, isto não é um julgamento. Eu estou respondendo uma pergunta sobre mediunidade e sensibilidade. Para mim, ignorância tentar me fazer entender as pessoas, eu tenho que tocar em vários ângulos. Eu peço perdão pela minha limitação que é minha. Então o nego não está aqui criticando o ritual de ninguém, nem preceito de ninguém. Mas se a Umbanda se fundamentar só na magia externa, o que vai acrescentar a grande magia que provém da alma, que é interna, que sustenta, revifica e alimenta todos nós? Será que é só outras doutrinas que pode haver estudo mediúnico de médio consciente? De médios de psicometria, de transmentação, de telepatia, telecinese, efeitos físicos? Será que a Umbanda realmente nasceu só para vocês serem eternos burros, cavalos de aparelhos? Ou será que a Umbanda foi criada para o espírito trabalhar em prol da caridade? Espírito trabalhar em prol da caridade. Ela não falou assim quando na Terra é para o preto velho trabalhar, não. Falou espíritos. É uma lei. Estão sem espíritos, pouco importa se isso é o ético. Vou falar do médico que eu me sirvo, porque daí se tiver que mandar porrada, o problema é dele, né, de filho? Já falei para ele que depois dessas últimas conversas com o Caveiro, com o Benedito, ele vai ter que andar com o colchão na frente e os tijolachos vai ser de tudo que lado. Mas faz parte, o nego já tá vacinado. Tem que pôr caneleira, pai. Faz parte, né, de filho? Não faz. Tem problema. Então o que que acontece? Acontece que é mais fácil despejar as minhas mágoas numa entidade do que fazer a reforma íntima. É mais fácil eu trocar frequências energéticas com a mãe natureza do que mudar um padrão de atitude na minha vida. Mas ao mesmo tempo, o Diego Velho diz, e agora não mais falando de ritualística, mas falando da verdadeira essência, sensibilidade, que faz lapidar, a sensibilidade faz a lapidação da mediunidade. Não é a mediunidade que deixa mais lapidado a sensibilidade do médium. O que adianta, meu filho, vir uma entidade de um médium forte, que incorpora, até fala a verdade, prevê futuro, abre caminho, vai embora, tudo de divino some. Só fica um médium que não sabe nada, que não quer saber nada, e muitas vezes, não todos, e eu estou falando de todas as linhas espiritualistas, tem a sensibilidade como uma pedra de carvão, maltrata a Deus e todo mundo. Nossa. Aí vem aquelas pessoas e falam assim: ah, mas Benedito, eu conheci Mariazinha. Ela trabalhava com uma vovó que falava várias línguas, mas ela era analfabeta. Que bom! A preta velha estava trabalhando mais na sensibilidade em si do que a própria mediunidade da médium. Isso tudo que eu estou falando tem os livros de Edgar Armand, os livros de Ramatiz, os livros de André Luiz, os livros de Joanas de Ângeles. E tomara Oxalá permita que comece a publicar vários livros da Umbanda, que deixem um pouco as ritualísticas de lado, os orixás de lado, os peitos velhos de lado, as entidades de lado, e coloque médium e sensibilidade em atuação. Que Oxalá permita, que assim será. Viu, meu jefe? Então isso não é uma crítica, é uma realidade. Porque se todas as vezes que fazer uma pergunta para nós antes de nós tiver que fazer cafuné, vocês vão dormir sempre. E não vai entender nada, né? Mas mesmo assim, meu filho, não sei se vão entender. Isto não é limitar a inteligência de ninguém. Mas eu sei muito bem até onde vai a conveniência humana. O Gozinho falou que também, às vezes, os umbandistas também vão estudar no mundo astral. Mas, filho, todos já, meu jefei. E então, o senhor... O nego pode garantir todos. Agora, é que nem aqui, como se diz, na Terra. né? Aquele menino que vai no colégio, o ônibus para, alguns podem chamar de Europa, dão o nome que vocês quiserem, cavalo, trem, dão o nome que vocês quiserem. Aí pego vocês desdobrados e levo lá. Agora, levar é uma coisa, fazer vocês ficar é outra, vocês podem matar a aula. Eu não estou falando isso só para os umbandistas, porque senão alguma meia dúzia vai ouvir e vai dizer que tu vai tá sendo preconceituoso. Tá entendendo, meu? Não é só para os umbandistas, estão falando de medulidade. E a medulidade ela é fundamentada na alma humana, na sensibilidade humana em si. E quando então, eu perguntei que espiritualistas são estes, porque se acredito na vida após a morte, se acredito em planos espirituais, é um contínuo. Se você veio médium, é porque a sua sensibilidade já está sendo labutada, trabalhada em si. Antes, durante e também vai ser depois. Mas é muita confusão. Os negros continuam confundindo o que é canalização com psicografia. Eita. Isso quando não diz que a canalização é algo sublime, superior. Que até qualquer pessoa, até um analfabeto, negro está sendo preconceito, pode fazer isso. Quando faz um ato sem palavras de caridade ao próximo. E isso é uma canalização. Mas vamos continuar o estudo, né, Melja? Então, e aí o senhor falou que os espíritos, então, eles vão estudar no mundo espiritual e tem uma pergunta relativa a isso. Se o senhor podia explicar rapidamente, antes que a gente voltar naquele tópico que começamos, sobre a questão do Esperanto como próximo idioma a ser largamente usado pela humanidade terrícola. Qual seria a sua pergunta sobre o Esperanto? Formule ela melhor. Eu entendi, mas dá para fazer as pessoas talvez entender melhor, porque eu sou cabeçudo. Algumas obras informam ser este um idioma planejado pelo alto, para atender melhor as necessidades planetárias na próxima era. Se vocês estudar o que é Esperanto, você vai ver que a comunicação pode até ser verbal no início, mas ela vai ser mais vibracional no sentido da essência humana, da sensibilidade. Aí voltamos à sensibilidade de novo. Olha lá. Ai, mas eu não sei o que é isso. Procure na internet. Pare de procurar bobagem na internet. Pessoa degolando a outra. Nossa. Tiro na testa do outro, porque as pessoas já adoram isso. Isso dá ibope, né, filho? É. E vão procurar coisa para estudar, para se melhorar. Porque pelo menos nesse canal eu acredito que nenhuma entidade vai sugerir às pessoas ficar vendo coisas obscenas ou coisas assim que só vai baixar o padrão vibratório. O Esperanto, pelo contrário, você lê independente da sua crença ou fé, vai lhe acrescentar um pouquinho mais de um conhecimento novo. Continua, meu filho. Tá bom, senhor? Aí no mundo espiritual o senhor ficou meio por dentro quando o pessoal começou a criar essa língua, é uma língua que... Mas, meu, é feio. Isso é mais velho do que o velho. E olha que eu sou velho, viu, meu? Posso ligar em antigo. Ah. Entende, meu neto? Entendi. Como negro, graças a Deus, nessa sagrada... Neste sagrado envoltório negro que a mãe África me deu, estou falando uma vida passada, assim que vocês falam, né, meu? É. Desencarnei com 121 anos, então já é velhinho, né? Isso. Esperanto é mais velho que isso. Só que, como eu disse, né, Jeffy, tem muitas coisas que sempre existiu, só que a espiritualidade que usa a sapiência. O velho vai explicar o que é sapiência, pode? Oh, por favor. Sapiência, numa palavra culta, se chama simplicidade. Pureza. É isso. É ensinar sem ter a intenção. Mostrar sem ter a intenção de criar transformações que porventura eu que mostrei, quero e pretendo que a pessoa esteja, ou seja. Entende, meu? Então a palavra sapiência não é algo que vai envolver a intelectualidade, mas influi sim a moralidade e a ética do cidadão sensível por si mesmo. E sensível às mazelas humanas, ao ponto de ter a sapiência de não julgar e apenas instigar ao outro através da sua postura correta de homem de bem, como está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a melhora do próximo. Tipo, meu Deus, a minha inteligência não vai ajudar, porque talvez eu vá confrontar e eles vão ficar babo comigo. Estou me botando como se fosse um carnado tentando ajudar, viu, meu filho? Se a minha limitada sabedoria, por mais que eu use, mesmo sendo verdadeira, se limita ao entendimento do outro, resta-me o silêncio e a quietude. Resta-me a sabiência de eu ensinar pelo que sou, pelo que vivo e pelo que eu emano de mim. Homem de bem. Entende, meu filho? Então, isso não influi mediunidade, isso influi a sensibilidade equilibrada e harmônica. Uhum. Então, isso que o filho perguntou, como é que diz Esperanto? É. Né, meu filho? É. Isso já há muitos séculos. Séculos mesmo, ele não está aumentando, já se faia. Só que por muito respeito e com sabiência, os mentores foram esperando algumas coisinhas, mexer para botar e divulgar. O nego sempre toca no Chico Xavier, porque aqui no Brasil, para quem é espiritualista, tem muito carinho por este médium extremamente sensível e harmonia. Extremamente sensível e harmonia, assim foi, porque agora ele não está mais na pátria, como se diz, na terra dos carnados. Entenda, meu filho? Mas continua sendo na pátria espiritual, porque ele apenas é. Entendeu, filho? Uhum. Então, o que que acontece? Chico, quando trouxe algumas revelações, que na verdade era mais antigo do que o Nego Velho, do que o Papa Emanuel, o que que fizeram com ele? Já dá nome, viu, meu filho? Uhum. Muitos que hoje puxam o saco dele por aí, né, que já estão com uma certa idade e merecem respeito não pela idade, mas pelo ser que está tentando e que está buscando a sua melhora, mas muitos foram os primeiros a jogar pedra, chamando de louco, mas como que espírito vai voar em nave espacial, nave, né? Quererobos. Por como que a tecnologia é mais avançada? E hoje todo mundo fala de aerobos e de outras coisas a mais. Então a espiritualidade tem uma paciência sapiente ao ponto de tratar vocês não com remédio de alopatia, mas tratar vocês com remédio de homeopatia, permitindo que espíritos afins em si trabalhem mutuamente em volta de vocês, sejam espíritos desencarnados ou também encarnados pela lei chamada sintonia. Está explicado, meu filho? Então o esperanto em si é verdade. Haverá no futuro, e nem vai ser esse tal de inglês aí. Viu, meu filho? Uma língua franca. Mas isso não é hoje. Vai ter mais lá pra frente, vai demorar mais quase uns 300 anos. Para arredondar, na verdade, uns 240 anos por aí pra frente. Mesmo assim, como se diz na Terra, vão ainda países manter a sua língua, mas vai ser uma língua franca. É isso que o pai falou? É. Vai ser generalizado, mas não é para hoje. Está começando devagarinho. Daqui a este tempo, a sensibilidade das pessoas vai estar mais apurada, porque a tela atômica búdica, ela não vai, como se diz, pré-existir da forma que ela é, limitadora a vocês. Porque essa tela foi criada como um termômetro para a sua hipersensibilidade para outras realidades do plano astral. Porque na Lemúria, principalmente na Atlântida, mas começou na Lemúria, por causa da famosa tecnologia só para curtição, e só para se aparecer pelas firulas, aconteceu o quê? Tiraram várias vezes esse planeta do eixo. Aí bagunçou tudo. Aí mentores superiores, vou chamar de mentores superiores, decidiram o quê? Catalogar perante a sensibilidade do psicossensorial humano, criando, olha só, tem a ver com o que o filho perguntou no começo, um emanar de vários planetas. Hoje é Alcione. Alcione está fazendo o que com essa tela? Ela está enfraquecendo-a. Mas antigamente ela fez o que? Ela emantou-a sobre vocês. Olha que coisa famosa. Você entendeu, meu filho? Ou não entendeu? Sim, entendi tudo. Então, eu espero que os filhos estudem o que o Nego está falando, não porque é preto velho falhando, não. Vai ser bom para vocês. Então, isso é geral, meu filho. Isto é global. Isto não é distinto a quem é árabe, a quem é japonês, a quem é africano. Isso não é distinto a quem já faz técnicas meditativas. Isso é para todos. Todos os seres humanos do planeta Terra. Então, há mais ou menos mais ou menos 42 mil anos atrás, houve a mesma coisa, só que diferente. Foi imantado sobre os seres que aqui estavam essa tela. Quando esta energia aderiu-se ao campo bioeletromagnético das pessoas, criou-se entre o duplo etérico em si uma película, como se fosse uma rede fininha de seda. Vai estar tipificando, viu, meu filho? Essa rede, simplesmente perante as acepções, concepções e o hipersensorial das pessoas, inibiu as visões de outros seres, não propriamente desencarnados, mas de outras dimensões. E, ao mesmo tempo, inibiu, como fechando os portais que agora estão se abrindo de novo, para esses seres ficarem onde eles momentaneamente estavam. Agora estão saindo tudo de novo. Então o nego dá um aviso para os hipersensíveis. O nego pode até ser chacota do que vai falhar de muita gente. De muita gente. Mas vocês vão ver cavalo alado, unicórnio. Pessoas médias sensíveis vão estar caminhando na rua e vão olhar para o chão e vai ver aquela coisa voando do nada e vai sumir. Vão ver seres todo verde, não é extraterrestre, é um elemental passando do teu lado num campo jogando bola. Isso tudo era comumente. Era comer ali na padaria, comer um pãozinho, olhar a casca. Então, Benedito, isto é para quê? Para enlouquecer a humanidade? Não, é para ver que todos são um. Se você ler livros sérios, principalmente de médios, o nego uma vez falhou, foi na primeira gravação e na segunda, né, filho? Uhum. E é metido. Feito velho que vos fala a vocês, já trabalha há algum tempo, escrevendo com vários médios em várias épocas diferentes. Uhum. E o Deus que amou permitiu a mim, Benedito, que não sou mais intelectual nem melhor que ninguém, trabalhar nesta esfera envolvendo o quê? A unificação. Agora vai ficar um pouco evidente alguma coisa, mas para mim não importa. Da filosofia do Oriente com o Ocidente. Viu, meu filho? Então, até perguntaram isso para mim hoje. Então, continua assim, tá bom, meu filho? Pode continuar, porque os bois estão começando a ficar roxados. Quero caminhar. Pode falar. Então, o que acontece? Então, meu filho, o que que nós estamos fazendo? Não só seu Benedito, como várias entidades que já passou pelo filho e outras. Porque não é uma coisa única deste Inhego Velho. É uma coisa colossal e global de todas as consciências que aqui estão e estagiam. Não só carnada, né, meu filho? Mas também desencarnada. Então, nós estamos, de uma forma sutil e homeopática, vagarosamente vibrando nos médios, porque não adianta vir uma imantação de fora se os médios já não estão se preparando por dentro pela sua sensibilidade. E digo, meu filho, vai ter muita gente dizendo, não pelo preto velho Benedito, mas que é um castigo. Não estou falando dos jubandistas agora nem dos espíritas, mas vocês vão ver pela internet gente do nada se matando, fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque nunca deram bola para a sensibilidade. Isso é chamalha. Vai começar a ficar mais fraca a sensibilidade, que já é absurda em todo ser humano, vai ficar mais declarada. Você acha que aqueles que não acreditam em nada vão fazer o quê quando começar a ver o espírito sentado em sua sala? Eita. E vai. Aqueles que vê espírito, porque já são clarividentes, mediunicamente natos, começaram a ver seres não humanos, nem intraterrenos, nem extraterrenos, mas apenas seres que vagueiam pelo plano astral, que não são seres trevosos, mas apenas são seres que convivem entre nós com a mãe natureza. E não são burros, não. São muito sábios também, inteligentes. Alguns chamam de elementais superiores. Não. Mas não vai ser uma coisa esdrúxula, tão forte. Eles não vão ficar parados conversando com você, tomando cafezinho. Entende, meu? Sim. Eles vão simplesmente estar, onde as dimensões vão começar a se realinhar. Então, se nós termos que o que vem de fora, que realmente vai ajudar a modificar as cascas do que nós guardamos lá dentro, porque o que está lá dentro de nós é Deus, é perfeito, e assim já é, mas as cascas como o ego, como a mente, os graus de consciência, está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Ter isto como algo que vai nos agredir, então não existe polaridade, só existe a maldade, porque Deus é algo ruim. Eu já estou falando isso, porque não vem, não está prevendo futuro. Se vocês acharam que este ano foi pejado, vocês vão ver até 2018. Nossa. Não é promessa de Benedito. Isto é uma lógica psicossensorial. Filho contra pai, pai contra filho, meu. Pensem nisso. Não é o peito velho que está falando, eu só estou repetindo as palavras do mestre. Não é com tom de ameaça, não. Por isso que o velho pede. Por favor, meus filhos que me escutam, abram a mente. Vocês são bandistas, vocês não são obrigados a ler o que o velho pede. Mas dentro da Umbanda, procurem. Velho, pode hoje, meu filho, pela primeira vez citar nomes bem declaradamente. Uhum. Nomes de autores, pode. Não dos livros. Pode? Pode. Eu me responsabilizo, viu, meu filho? Alain. Aqui que eu me encontro. Alain. Aí eu só acredito em Rubens Shanachene, grande coisa. Uhum. Ah, mas Benedito, você é mentor dele. Eu não sou mentor de ninguém, nem deste médico. Eu só sou mais um que está tentando servir. Agora, se vocês quiserem me prender no médico, fazer o quê? Seja Shanachene, seja quem for. E Benedito tem um monte. Acredito que o que vem nele é muito mais evoluído do que eu. Uhum. Viu, meu filho? Então, se você se prender só a filosofia de Shanachene e se desfazer do WW Matheus Silva, já errou. Uhum. Ah, mas são afinidades, sim. Mas as afinidades dentro da acessibilidade, exige dos filhos um modular de sintonia variável. Porque senão você não expande, você fica só numa sintonia o resto da eternidade. Ou pelo menos o resto de sua vida. Vai ler um Robson Pinheiro, um Norberto Peixoto. Vai ler outros livros de outros autores que não trabalham tanto com magia. Vai entender o que é um Exu tronado. Ah, mas eu só acredito em Exu espadado. Não importa, vai estudar sobre o que é isso. Mas procure não se apegar na forma, mas na essência, mesmo personalizada, como também a essência Exu, que o Caveira tentou explicar. E vocês vão ver que é tudo farinha do mesmo saco, que estão sendo usadas em vários graus de conscientização. Com muito respeito, eu, Benedito, particularmente digo, todos os escritores da Umbanda têm seu valor. Estou falando dos carnados. Todos. E para mim, Benedito de Aruanda, não tem um que pode guiar a Umbanda do amanhã. Porque a Umbanda de amanhã vai ser guiada por todos nós. Porque se você impor o seu ritual, a sua prática, o seu modo mediúnico de perceber as coisas, de convir as coisas em si, num outro terreiro, isso é uma agressão à fé ao próximo, à fé do outro. Onde é que está o amor ao próximo? Então, preto velho, sugere humildemente, por favor, faça esse exercício de humildade. Desapeguem, eu não estou pedindo para desfazer do sacerdote ou do mago que você segue. Eu estou sugerindo vocês serem humildes por si mesmos e permitir-se ler coisas diferentes. Ah, eu não quero ler outros livros, porque eu só quero seguir o Rubens, ou WW, ou Robson Pinheiro, ou seja lá quem for. Então leia o Evangelho, ou leia outra filosofia, mas não fica só numa coisa parada. A obra medita é parada, então você está falando que todo mundo que escreve está fazendo coisa ruim. Não. Isto é emanar evolução. Então os mentores de Aruanda hoje, e eu digo, eu estou assumindo o que eu estou falando, viu, meu filho? Olá, hein? Sugerem aos filhos. Aí vão dizer, ah, não, Benedito, é só tu que está falando, que o meu mentor, Deus o livre, ele só segue essa diretriz. Então deixa o seu mentor comer na sua mesa 24 horas por dia. Deixa o seu mentor guiar seu carro e vestir a sua roupa. Seu mentor, ele não está aqui, quem está aqui é você. Ou ele proíbe você conhecer coisas novas. Ou ele proíbe você olhar para o lado. Ou você tem seu torcicolo? Tem algum problema na coluna? Continua, meu filho. Eu acho que podia até me alongar, mas já ficou bem explicadinho o meu ponto de vista. Eu não estou desfazendo, meu neto, de livro de ninguém, de fundamento de ninguém, mas pelo contrário. Dentro da filosofia, filho, não precisa falar nada, até para não lhe comprometer, viu, meu filho? Mas dentro da filosofia, se você estudar, ou dentro do que vocês acham que seja sabedoria, ou até mesmo possa ser, ou dentro da inteligência apenas intelectual, para você evoluir, não só ontem como hoje, mas sempre, você precisa de experiências novas. Como é que você vai ter uma experiência nova incrustado apenas num ponto de vista? Agora, se você seguir este ponto de vista apenas para o resto da sua vida, mas permitir-se coisas novas, maravilhoso. Não para Benedito, mas para você, que deixa de ser um cavalo, um burro e um aparelho, e passa a ser um companheiro trabalhando lado a lado com nós. Saravá Umbanda. Porque eu não sou preso nem a Umbanda, meu filho. E acredito que os mentores de luz, que realmente vêm através da caridade, estão pouco se lixando, como se diz na terra, se preocupando, repito de novo, se lixando, viu? Como se diz na terra, qual é o tipo do fundamento que tu segue? Ele se preocupa com aquilo que tu guarda no teu coração. Porque se nós mexer vocês e valorizar vocês só pelo fundamento, não pelo aquilo que você é, vira barganha. Barganha? Vira barganha pura, viu, meu filho? Como assim? Simples. O teu fundamento me agrada, eu fico perto de ti. Agora, você pode ser uma pessoa ruim. Você pode ser uma pessoa que só faz o mal para todo mundo. Agora, se o seu fundamento me agradar, contigo eu fico. Agora, com aquele outro que não me agrada o fundamento, que ele é uma pessoa que faz a caridade e faz o amor ao próximo, eu não me aproximo, porque eu só sou um mentor, teu mentor. Eu só fico perto de você, porque o teu ritual é mais forte. Isso é barganha, meu filho. Então, as pessoas estão invertendo os valores. Será que vocês não observam isso? Acordem, pelo amor de Deus. Está acontecendo lentamente uma inversão de valores na Umbanda, declarada para todo mundo, e as pessoas se fazem que não vêm. Mas, tempo ao tempo, o nego velho Benedito está em cima das carroças dos bolos. À vontade, meu filho. Salve a Umbanda. Como eu disse, eu falo pela Umbanda. Porque a Umbanda está no coração do raio. Eu não falo por centro fulano de tal, nem por terreiro fulano de tal. Estou falando pela Umbanda. Viu, meu jefe? Nem tem nada a ver com esse médico. Depois ele vai escutar e vai dizer que vai perder os cabelos, cadinho. À vontade, meu. Então, uma outra coisa que eu queria perguntar ao senhor. Essa história desse planeta X, ou que chamam de Nibiru, ou que... Chupão, não tem jeito dos nomes, né? É. Não tem jeito chupão, porque esse médio já leu alguma coisa. Então, ele tá puxando pela medulidade dele. É, então, e aí? Tem, não tem, vai influenciar, não vai, como é que é? Meu filho, eu acabei de explicar tudo. Vocês são tudo, que fazem parte do todo. Aonde que vocês tiraram que precisa passar no lado da Terra para mudar alguma coisa? Se a própria mecânica quântica explica que um átomo pode vibrar aqui e vibrar no outro lugar, a quilômetros. Será que os filhos não querem pensar? Mas não, os filhos querem que passe no lado, querem que destrua metade do planeta. Estou falando bem como é que é. Querem que destrua metade do planeta Terra e, de preferência, só os mauzinhos. E os bonzinhos vão cantar o Jana. Oh, graças a Deus. Você está entendendo, meu filho? Sim. O nego não está sendo hipócrita. Sim. Agora, se eu falar como os filhos, no caso, voz mexer, está me falhando? Sim, ele não vai destruir nada. Mas faz sentido, no momento que mover uma pedrinha, uma poeirinha aqui, amanhã ou depois vai dar um terremoto colar. Se uma borboleta bater muito forte a já aqui, uma ventania acontece colar. As leis são iguais. Agora, o sensacionalismo é que é diferente. Uns puxam para o seu assado, outros puxam para a panela e faz frito. Outros faz cozido. Está entendendo, meu? Puxa para a panela. Eu vou dizer, tem gente que não vai gostar. Eu sou preto velho que não faz firula. Comigo não existe as coisas, não. Uhum. Desde quando eu venho nesse menino com 4 anos de idade. Nossa. Entende, meu? Sim. E também não sou retentor e dono da verdade. Eu simplesmente faço. Dentro de um bom senso. Não estou aqui criticando ninguém. Agora, Benedito, arge em nós. Sim, só acabei de falar que esta malha que está descendo em si, ela vem sobre esta malha várias vibrações de todo o macrocosmo, não só de Nibiru, do Chupão. Mas as pessoas não querem entender isso, porque o ser humano, infelizmente, alguns têm um senso de aniquilação, de indiferença, de, como se diz na Terra, de ego inflamado, disfarçado de elevação intelectual baseado na suposta expansão da consciência. Entende, Mel? Uhum. Então, os filhos que lê muito mais do que este médico que eu me sirvo, que sabe muito mais do que eu, postem conhecimentos, mas leiam. Postem, eu digo, é colocar nessas coisas de voz mexer. Vamos estudar. Ajuda o preto velho a sair da ignorância, por favor. Por favor, eu peço aos filhos. E isso aí não é, como se diz, pegar pejado nem pegar ego. É ser sincero. Você acha que eu vim aqui ensinar alguém? Eu vim apenas falar, meu Deus. Só que o meu jeito é esse. Talvez vocês vão ouvir, amanhã ou depois, de um Exu que fala bem malandro. O povo gosta de malandragem, alguns, que é bom, né, não está contestando. Ou talvez de um outro preto velho que fala bem mancho. Porque também tem essa, nós temos que falar de acordo como vocês querem, conforme o treinamento psicológico de vocês aceita. É. Então vocês vão ouvir trocentas vezes a mesma coisa de várias entidades, mas você pode ouvir 30, a mesma coisa, mas tem uma que você vai dizer, ah, esta é a melhor, porque esta falou a verdade, mas todas falaram a mesma coisa. Só que você tampou os ouvidos, o ego não deixou. O ego só deixou você ouvir no momento que uma entidade não tocou seu coração. Ele simplesmente instigou o ponto certo do seu temperamento, do seu gênio, do seu estado de consciência. Essa é a realidade da mediunidade hoje. E por que que as pessoas não comentam isso? E não é interessante nem os médicos perguntar disso. Como é que eu chego lá no fundinho, eles pensam nisso. Alguns. Entende, meu Gifre? Então está na hora das coisas evoluir pela verdade. Ninguém, como já diz a Pinta, ninguém evolui na mentira, meu jefe. É. As petalhas tá tudo aí. Pensa, meu pai. Desde 21, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. É de Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Capunga, olha viva meu teu menino de tudo que vem, olha no teu jacutá. Cadê meu cachoeiro? Ele tá jacutá. Olha viva meu teu menino de tudo que vem, olha no teu jacutá. Olha meu teu menino de tudo, babá. Olha ele vem de bantu, babá. Olha meu teu menino de tudo, babá. Olha ele vem de bantu, babá. Cadê meu cachoeiro? Ele tá capunga. Olha viva minha tambini de tudo que vem, olha o teu jacutá. Cadê o jacuté? Ele tá no jacutá. Olha viva minha tambini de tudo que vem, olha o teu jacutá. Olha minha tambini de tua babá, olha ele vem de bantu, babá. Olha minha tambini de tua babá, olha ele vem de bantu, babá. Grande meu cachulé, ele tá safunga. Olha viva minha tambini de tudo. Para você evoluir